boy, um sustentão danado, uma coisa maluca. Eu tava no chachado, um frio bateu na nuca. Te olhar recalado, ela me disse zuca, me puxa pro teu lado, me agarra e me machuca. Falei pro zabundeiro, zabumba forte nego, pedi pro zabandeiro, zabunda esse chamego. Forró que é ligeiro, que a coisa vai arrepiar. Ah, ninguém pode saber o que é que eu senti, quando senti maravilhado que eu tava alucinado, teu cheiro de mulher. Ai, ninguém pode saber o que é que eu sofri, quando sofri aperreado, couro todo arrepiado, teu cheiro de mulher. Foi um susto tão danado, uma coisa maluca. Eu tava no chachado, fui bater na nuca. De olhar recalado, ela me disse zuca, me puxa pro teu lado, me agarra e me machuca. Falei pro zabumbeiro, zabumba forte, nego, o zaponeiro, zabumba esse chamego. Corra, via ligeiro, que a coisa vai arrepiar. Ai, ninguém pode saber o que é que eu sofri, quando sofri aperreado, couro todo arrepiado, teu cheiro de mulher. Ninguém pode saber o que é que eu senti, quando senti maravilhado que eu tava alucinado, teu cheiro de mulher. Foi, foi, foi, o teu cheiro de mulher. Foi, foi, foi, o teu cheirinho de mulher. Foi, foi, foi, foi o teu cheiro de mulher. Foi, foi, foi, o teu cheirinho de mulher. We'll be right back.